las nalgas de Mandarín. Chegamos então àquela, àquela maravilhosa altura do ano, ao Natal, e pensámos também, avaliando e refletindo, não é? Também porque depois vem aí outra altura maravilhosa do ano, que é o Ano Novo, que estava na altura de fazermos então um episódio sem qualquer tipo de palavrão, obscenidade, uma coisa adequada às crianças, não é? Uma coisa à la Disney. Então, um desafio... Epá, que aborrecimento. Vocês taparam uma boca para eu não poder falar hoje. Então, o desafio, vamos começar primeiro com um desafio diferente e depois a estrutura do episódio também vai ser um bocadinho diferente, mas vou guardar, vou fazer surpresa para vocês depois serem surpreendidos. Uau. Agarrem-se às vossas. Não aguento expectativa. Eu estou doido. Então, olhem, o desafio aqui para hoje é pensarem num argumento para um filme de Natal, ou seja, vocês veem o filme e têm que perceber que é um filme de Natal, só que o filme, ou quer dizer, o argumento não pode ter. O Pai Natal não pode ter neve, não pode ter renas, não pode ter duendes, prendas, canções de Natal, sinos, lareiras, iluminações, bacalhau, cartas ao Pai Natal nem árvores. Sei como é que tu fazes um filme de Natal sem nada disso? Sem bacalhau. Como é que se faz um filme de Natal sem bacalhau? Não há nenhum sem bacalhau, mas pronto. E pronto, e não se esqueçam que o argumento tem que cumprir então aqui os maiores de seis, está bem? Mas posso ao menos dizer a palavra Natal ou também estou proibido de fazer um filme de Natal em que diga a palavra Natal? Pode dizer a palavra Natal, vá. Ok. Então, e tens algum preparado para a gente ir pensando enquanto estás a dizer o teu ou vamos ter que já... Eu não. Ah, tu não tens? É só para destramar. Tenho só um conceito. Não, é assim, eu tenho a chave deste desafio. Ah, isto okay. Depois enrola no fim. Ok. Ah, não é uma competição entre eu e o Pedro. Eu pensei que já estava aqui em competição com o Pedro. Inicialmente é, e eu depois explico-vos como é que vocês facilmente, com estas limitações, conseguem encontrar uma saída. Epá! Okay. E diz-me uma coisa: não podemos dizer palavrões, mas podemos falar de temas menos. Olhem. Menos corretos. Mas sim, sem dizer palavrões. Que as crianças percebam, sim. Ok, está bem. Pedro, queres começar tu? Começo eu. Já tenho, opa, já estou a formular aqui um conceito na cabeça. Agora estou a olhar para a minha história e a pensar que as crianças... Não vão perceber. Vão, as crianças percebem tudo. Elas disfarçam, mas depois percebem. Posso começar? Então vá, que eu estou a pensar como é que vou adaptar a minha história às crianças. É um filme maior de seis. A história que eu vos vou contar... Pode, por muito excêntrica que possa parecer, é baseada toda ela em factos reais. Pelo menos o primeiro ato. Bem, portanto, o filme começava com aquela fatídica frase baseado numa história verídica. Baseado numa história verídica. Conta a viagem de um homem que é o único funcionário europeu da área de saúde que trabalha como cobaia em urologia para detecção de cancro da próstata. Portanto, o senhor entra nas salas e os estudantes vêm e, através de instruções bastante precisas dos professores, os estudantes usam o senhor para detectar a próstata. Portanto, este senhor é uma pessoa que tem um bom ordenado, uma pessoa que tem muita reputação, ele trabalha a nível europeu, viaja por vários países e não se percebe muito bem se ele gosta... Daquele emprego pelo status quo ou simplesmente porque gosta que testem nele a detecção da próstata. Pronto, então eu todos os dias fazia 20, 30 testes, as pessoas entravam, as pessoas mais pequeninas, pessoas maiores, dedos grandes, dedos pequenos. Pronto. Um dia alguém inventa um robô. Filme de Natal. Um dia alguém inventa um robô. Agora é o meu preferido. Alguém inventa um robô. Que faz exatamente isto. É um robô que simula a anatomia humana e este senhor chega ao hospital e dizem-lhe, olha, está aqui o seu cheque, lamentamos imenso, mas o seu posto foi extinguido e o senhor está despedido. Foi um prazer. E o senhor vai-se embora, chega à rua, abre a porta, está a nevar, é o dia... a noite. Não sei se pode. A noite, pode nevar? É uma chuva gelada. Uma chuva de era granizo. Sim, era granizo. E o senhor vai-se embora, triste. A granizar. Triste por ter sido substituído por um robô. 40 anos depois, este senhor é o líder da resistência humana da guerra contra as máquinas. Entretanto, aquela questão do robô urologia era só o início, aquilo explodiu em termos tecnológicos e os homens tinham sido ultrapassados não apenas como cobaias de detecção de câncer na próstata, mas em quase tudo. Ele era o líder da resistência, juntamente havia um tipo da brisa que trabalha na portagem que também foi substituído por uma máquina que era também da resistência. Havia uma caixeira do continente que foi substituída pelas máquinas automáticas e posteriormente por robôs. Havia um senhor que era cortador de carnes no talho, que entretanto vieram os robôs de cortar carnes e ele foi despedido. E um último, que era um senhor que era criador de robôs, que foi substituído por uma máquina para criar robôs. Ou seja, um robô que criava robôs. E o criador de robôs acabou por ficar ele próprio sem emprego. Portanto, esta era portanto, a estrutura do segundo ato. Era a estrutura da resistência contra as máquinas. No final, eles chegavam a um ponto. Isto é Natal. Porque o final passa-se no dia 24 de dezembro. E eles, num dia em que eles. Já resta pouca humanidade, eles dizem: bom, hoje é um dia especial, é um dia em que não neva, mas está uma chuva muito branquinha. Em que comemos um peixe que normalmente é seco e depois é cozido e mete-se com umas batatas e um bocadinho de azeite e enfeitámos aqui um cipreste com umas bolas e umas luzes e então eles tinham que fazer o seguinte, tinham que destruir o planeta. Isto porquê? Porque a destruição de toda a vida no planeta era a única esperança para o planeta Terra. E acabava assim neste tom de esperança, que era no dia de Natal, como um fênix, eles iriam destruir completamente toda a superfície e esperar que a natureza encontrasse um caminho. Este é o 1, claro, depois é o 2. Muito bonito, como é que se chama? O 2 é na Páscoa, depois podem fazer o 3 no Carnaval. Sim, sim. Que como é que se chama? O quê? Como é que se chama o filme? Ah, Os Ovários de Nitroglicerina. Título provisório. Que belo filme de Natal. E a maior de 6 ou a maior de 13? Não percebi. A maior de 6. Portanto, a próstata. A maior de 6. Muito bem. Ah, pá, a próstata são coisas da vida. Epá, olha, não sei o que diga. Vai ser difícil superar isto, não é? É normal. Chama a peça chorar. Pois é complicado. Eu já devia ter aprendido a esta altura do campeonato que tenho que falar sempre antes do Pedro. Depois quando vou depois, tudo o que eu vou dizer já não parece nada especial. Mas pronto, a minha história, o meu filme de Natal, eu peço já desculpa, não vai ser tão impressionante como o do Pedro. A minha a conclusão podia ser mais trabalhada, não é? Mas isso depois, se calhar, em brainstorming. Claro, depois nós podemos pensar nisso, sim. Fazer um cartaz, fazer um trailer, podemos fazer isso tudo. Pronto, a minha história, estive aqui a pensar, então, passa-se num universo um bocado distópico, portanto, não é no nosso planeta, no nosso estilo de vida, é num universo paralelo, em que o que para nós aqui é estranho, lá são coisas absolutamente naturais. E então, o que é que se passa neste universo paralelo? Existe um concurso todos os anos, perto da altura do Natal, que é um concurso de ventosidade anal, ou seja, um concurso de flatulência. Como há aqueles concursos de soltrar e tudo e mais alguns Estados Unidos, este é um dos concursos mais famosos em que dá muito dinheiro ao vencedor do concurso. O concurso chama-se mesmo assim, eu não sei porquê, ventosidade anal. Mas isto qual é o critério? É o barulho? Tem dois critérios, portanto eles têm uma máquina de medir decibéis, é o barulho, Sim. E o outro é uma questão de velocidade do ar que sai do ânus, portanto, eu posso dizer isto, não é? É um filme de Natal, se meio ou seja, mas posso usar os termos técnicos, pronto. Sim, não estou basicamente a dizer o CU, nem estou a dizer nada disso. Os miúdos acham piadão a flatulência. Exatamente. E isso é o que eu não percebo, porque é que se chama concurso de ventosidade anal, não concurso de flatulência. Mas pronto, não interessa, pormenores à parte. E basicamente, então, os decibéis e o outro critério, a velocidade do vento do ânus. Pronto, isto é um concurso. Quem é que vai concorrer? Isto para começar, isto é produzido pelo Dino De Laurentiis, Realizado pelo Zemeckis, portanto o meu plano é pôr o Zemeckis a realizar. É realizado à Polar Express? Ou? Partes, tem partes de Polar Express, tem partes de Forrest Gump. Como ator, só não faço é, questão. Mas não é digital, depois o... não é animação digital. Não. Mas tem partes ali que pode ser preciso, por exemplo, ver se o vento a sair do rabo assim, faz aquele efeito assim digital. Exatamente. O ator do faz de Gollum. Exatamente. Podemos fazer várias coisas nesse aspecto. Eu queria agradecer alguma atenção, porque isto é uma história muito natal. O Andy Serkis. Andy Serkis era todos os rabos que apareciam, era o Andy Serkis. Exato. Pronto, os únicos atores que eu fazia questão que entrasse seria a vozinha, seria Eunice Munhoz, na sua grande estreia internacional. Ainda bem que falamos dela. Isto é. Tem que ser. É errado a tantos níveis. O pai e a mãe da criança seriam o Timothy Dalton e a Mia Farrow. Claro, obviamente. Que se... Quem mais? Que seriam os pais de uma família de muitos filhos. Portanto, eles já são os pais com quase 60, quase. Tiveram para aí uns 9 filhos, eu não sei o certo, não contei o certo. E este filho, que se chama Frederick Daniel, seria... Mas eu percebi agora. Que era um bocadinho atrasado, não era? Seria o mais novo. Portanto, foi aquele filho. Espera aí, é preciso. E o gajo ia encontrar aqui um bilhete num chocolate. Espera aí, que eu já vou continuar. Meu Deus. Bebe um copo de água. Não tenho aqui. Isto nesta altura será melhor um copo de vinho. Exato. Bem, voltando, então que tu depois editas. Okay. Então o Frederick Daniel era o irmão mais novo de uma família de 9 irmãos. Ele tinha 12 anos e a família é toda muito pobre. Os pais, o Timothy Dalton e a Mia Farrow, como tiveram muitos filhos, não tinham condições para dar tudo a todos, não é? Moravam numa casa pequena, os quartos. Dormiam 3, 4 no mesmo quarto, muito complicado ali a nível de comida, de tudo e mais alguma coisa. Ainda por cima, a avó, Eunice Munhoz, que o avô já tinha morrido, também morava lá em casa, tinha muitos problemas de circulação e tudo e mais alguma coisa. E portanto, o sonho do Frederick Daniel era ganhar o concurso de ventosidade anal. Anal, está certo. Porque o prémio era muito grande e seria o suficiente para comprar uma casa nova para a família, para comprar prendas, para ter uma árvore de Natal pela primeira vez na vida, nunca tinham tido uma árvore de Natal, etc. Tinhas treinado, não era? Tinha que treinar. Sim, havia várias estratégias, comprar feijão vermelho do Indiana, do Arizona, que tinha vários tipos de feijão que explotavam maior ventosidade anal. E, portanto, ele decide se inscrever pela primeira vez, havia... Um campeão que já há muitos anos ganhava o campeonato de ventosidade anal, que era o chamado Richard Richard Caura. E o Richard Caura. Espera aí, o Pedro já percebeu. Sim, acho que sim. Já está aqui ao final. Pronto, voltando. Então o Richard Caura. Ai meu Deus, espera aí, tenho que parar outra vez. Tem que me estar de caralho. O Richard Caura era o tetracampeão. Por esta altura, acho que podemos concordar que a analogia é que é o TCN Blog Awards, não? O Festival de Ventosidade Anal. Isto é uma gigantesca metáfora. Isto é merda. Bem, então. Deixa-me continuar. Richard Caura era o tetracampeão mundial de ventosidade anal. e era o grande alvo a bater. O Frederick Daniel nunca pensou que seria possível ganhar, mas de qualquer das formas, como tinha o sonho de um dia poder dar altas condições à sua família, concorreu. Ora bem, fase de grupos, quem é que lhe calha no grupo dele? E só passava um por grupo, o Hannibal St. Thomas. Eu tenho que ir ao Google Translator. Foi só tradutora. St. Thomas. Não, foi Posso continuar, se faz favor, Ana? O Hannibal St. Thomas. Então, começa a prova, não é? Aquilo lá põe o rabinho à mostra, põe lá o medidor de decibéis, põe um medidor de velocidade vental. No vental não fica bem. De velocidade do vento, pronto, sim, neste caso. E qual era a grande especialidade do Hannibal St. Thomas? Era o Hannibal St. Thomas tinha uns, pode-se dizer peidos, ou peidos não entra na categoria mel, sabes? Pode dizer uns puns. Pronto, tinha uns puns muito prolongados, mas que faziam muito pouco barulho. Portanto, eram muito prolongados no tempo, faziam tipo... mas faziam um pouco barulho. Era mais portanto, o nosso herói, o Frederick Daniel, sabia que para vencer o grupo teria que dar não um peido, um pum muito prolongado, mas sim um pum muito barulhento. E lá conseguiu passar, comeu ali um prato de feijão no dia anterior, reforçou-se de Coca-Cola, tudo e mais alguma coisa, e lá conseguiu passar a fase de grupos. Foi uma grande alegria para a família, que estava toda da bancada. A avózinha, a Anice Minhoz, quase que lhe caiu os dentes a bater palmas. E pronto, e foi assim, conseguiu passar a fase de grupos. Entretanto, vieram as eliminatórias, passou mais uns quantos adversários. Eu não vou aqui dizer os nomes todos, senão posso depois ser banido do Facebook de muitas pessoas, dos adversários. E chegou à final. Quem é que apanhou na final? Apanhou o nosso amigo tetracampeão mundial, Richard Caura. O Richard Caura, aquilo tornou-se, estão a ver aquele, o Karate Kid, sim, aquele embate final, isto tornou-se quase o embate final, portanto já estamos quase na parte final do filme, há uma grande expectativa para ver quem é que vai vencer. É batuteiro, não é? O Richard Caura é batuteiro, ganha há 4 anos porque manda vir feijões da Europa e tudo e mais alguma coisa, e portanto... Exatamente. E tem um mestre, o mestre dele também é um batuteiro de primeira e tem mesmo um centro de treinos de bufas e tudo e mais alguma coisa, portanto... bufa cai. Basicamente o herói contra o vilão, é verdade. E... vai primeiro o Richard Caura, porque ele é o campeão em título e, portanto, dão-lhe a oportunidade de ser o primeiro a dar atenção, que isto é como as corridas de 100 metros, só têm uma oportunidade, não podem dar vários e depois escolher o melhor, como no surf, a melhor onda, etc. Não, aqui têm direito a um pum, eles depois têm aquelas posições esquisitas, de barriga para cima, pernas para o ar, etc. Sim, já tem uma ciência, não é? Exatamente. E quando vai lá o Richard Caura na final e dá o seu famoso pum, sai um pum absolutamente fenomenal que bate o recorde mundial. Nunca o Richard Caura tinha feito um pum tão devastador. Devastador. O que faz logo com que o público pense: está feito, não há a mínima hipótese, acabou de bater o recorde mundial. Este é dele este ano. Obviamente, o nosso herói. Precisa de uma boa banda sonora nesta parte, não é? Sim. Podemos ir buscar ali ao filme do Stallone do Rocky. Dos braços. Não, aquele dos braços que... o Over the Top. Exatamente, o Over the Top. E o que é que acontece aqui? Claro que o nosso herói, o Frederick Daniel, quando vai fazer o seu pum, pensa que já não tem hipótese nenhuma, não é? Vai só dar por dar, quase já sabe que vai ficar em segundo lugar, que não vai ter aquele prémio fantástico. Que lhe permitia mandar o querido mudei a casa lá a casa e fazer uma coisa nova, etc. E vai muito desanimado. Eu esqueci-me de dizer que o nome deste filme seria O Espirro do Destino. Faz todo o sentido até agora, não é? Sim, claro. O Espirro do Destino. Pronto. Vai então o Richard Caura, o público já... o nosso herói, o Frederick Taylor, vai já sem qualquer... O público já está desanimado porque acha que já não há qualquer hipótese. E, portanto, faz um silêncio um bocado constrangedor até no pavilhão. Eis que quando o nosso herói Frederick Daniels estava preparado para dar o seu pum, que nunca na vida seria tão bom como o do tetracampeão Richard Caura, acontece o impensável. E o que é que aconteceu, meus amigos? Não é que quando o nosso herói, o Frederick Daniel, ia dar um pum, soltou um espirro ao mesmo tempo e não conseguiu controlar o pum e fez tipo um mega, mega, mega pum. Daí o título Espirro do Destino. O espirro é que o salvou. O espirro é que o salvou, fez um pum fenomenal e bateu o recorde e foi campeão do mundo de velocidade anal. Mas ele é que provocou o espirro? Ele já sabia disso? Não, o espirro foi ali uma corrente de ar que se passou ali. Foi o mal, foi o mal que abriu a porta, se calhar. É capaz, podemos trabalhar nesta linha. Mas basicamente isto vem naquela onda que nunca vos aconteceu dar um espirro e que sai com mais qualquer coisa além do espirro. Sim. Ok. Daí o espirro do destino, pronto. E basicamente casa nova, tudo e mais alguma coisa e pronto. E ficaram muito felizes e é um filme de Natal espetacular. Tudo no dia 24, né? De dezembro. Sim. Todas as cenas. Pode ser. Okay. Todas. Verão, inverno, treino, tudo. Ai meu Deus, estou cansado. Isso é muito duro, uma double feature de peso. Vocês esmeraram-se. Curiosamente, tudo tem a ver com nalgas, não é? Isto, o mundo acaba sim, por sim. ser... Eu tive que trazer aqui um bocado do espírito do podcast. Não, vocês conseguiram safar-se bem aos truques, não é? Deste labirinto que eu montei para vocês. Pronto, e um dos truques era realmente inserir personagens mais novas, uma vez que eu não proibi o uso de crianças. Epá, e depois a chave é que podiam usar presépios. Vão perceber? Como eu vou usar no meu, que se chama Metal Christmas Creep from Outer Space, que é traduzido é presépios de metal. Muito bem. Do espaço profundo. Epá, eu só tenho duas linhas. É uma raça de presépios metálicos alienígenas que vão invadir o nosso planeta à procura de recursos, nomeadamente palha. E depois há um pequenito, há um puto, um dog francês, tem que salvar a aldeia dele, a aldeia de North Wales, Consimberta, é nos Estados Unidos, isso. E pronto. E basicamente era essa merda, eram presépios. Ai, não... Ah, era essa porcaria. O que é que eu já disse? E depois metemos o pi, não é? Um pizinho. E pronto, basicamente era isto, não trabalhei como vocês porque também... Tenho agora o quiz de Natal, percebem? Então uma mão lava a outra. Okay, uma mão. Não, estou a brincar, é a mesma. Então vá, estão preparados? Preparadíssimo. Sempre, nós estamos preparados. O quiz vai ser também uma forma de entrarmos no tema sem cairmos nos lugares comuns, caindo, não é? Não há hipótese, que é Natal. Então primeira pergunta. Ah, pronto, isto cada pergunta. Quem acertar ganha 10 pontos. Se no final tiverem menos de 70 pontos, ficam princesas da Disney para sempre. Estão a perceber? Okay, mas isto é competição, não é? Eu e o Pedro. Imaginem, a Ariel, a Mérida, a Bela e o Pedro e o Carlos. São as novas princesas da Disney. Percebe? Sim, e sim. E com este estatuto para sempre. Sim, claro, com há bonecos, há aqui, assumimos a Pocahontas e o Carlos. A levar. Com as tranças. A casa de praia do Carlos. Ah, e outra coisa importante, não vale estar a pesquisar, não é? Pois. Não tem piada. Então, primeira pergunta. Em que filme Natal é que Charlize Theron mostra as mamas? Não posso ser o IMDb nem nada? Não. É o Monster. Filme de Natal, não, que as... Advogado do Diabo no filme de Natal. Ela mostra as mamas no Advogado do Diabo, não mostra? Ela mostra sempre. Menos no Mad Max, acho. Mad Max não. Sem eu e o IMDb não chego lá. Se fosse pois. O IMDb era capaz de chegar. Eu vou-vos dar uma pista. Sim. É um thriller em que os gajos se mascaram de pais natais para assaltar lá um casino. Ah, já vi com o Ben Affleck, não é? Sim. The Town? Sim. Não. É de 98, pai. Reindeer Games. Exatamente, Reindeer Games. Eu demereci os pontos porque eu sabia qual era e disse que era com o Ben Affleck, só não sabia o nome. Portanto, demereci os pontos, não quero dizer nada, mas merecia. Vou pensar. Como é que é, Miguel? Quantos pontos é que ele veio? Ao menos metade dos pontos. Levas metade. Boa. Levas metade. Chupa, Pedro. Já se pode dizer palavrões ou ainda é o episódio de Natal e não posso dizer palavrões? Ainda é de Natal. Ah, então só diz um. Pergunta 2. Esta é um bocadinho mais difícil. Não, não é nada. Qual destes filmes é que começa com o Jingle Bells? Arma Mortífera, Amor Acontece, Os Intocáveis ou O Rochedo? Arma Mortífera. Boa! Já vão 15 pontos. Caralho, foi. Toma! E esta agora? E é o Arma Mortífera 2, pelo menos. Não sei se é outros é também. É no 1. Um também, mas no 2 também começa assim. Ah, não, estou a tirar-lhe os pontos. Enganou-se. Não. Eu pensava que era o 2. 15 pontos. Então, isto porquê? Porque quem escreveu o Arma Mortífera foi o Shane Black. Exato. E os filmes todos que o Shane Black faz é no Natal. Também só tem 3, mas mesmo os que ele escrevia já devem esse toque. Terceira pergunta, porquê é que neva no Natal? Vá, Pedro, eu deixo-te ganhar esta. Porquê é que neva no Natal? Sim. Opa, porquê é que neva no Natal? Isso é tipo aquela, porquê é que os bombeiros são suspensórios vermelhos, não é? Tipo de... Sabem ou não? Não faço ideia. Não. Porque está lá o Eduardo Mons Tesoura a cortar gelo para nós. Ah, era isso que eu ia dizer. Mas entretanto. Ah, gretas, pá. Pergunta 4. Uhum. Quantos die-hards é que se passam no Natal? É 2. Espera aí, não respondi aí. É 2, deixa-me pensar. É 1 e 2. É 1 e 2 só. É só. Está é certo, só que foda-se. 10, 15. Pronto. 10 para o Pedro, 15 para mim. Qual destas séries é que Joe Dante, realizador do Gremlins, não realizou? Qual destas é que ele não realizou? O MacGyver, o novo, a Wi-Fi-O, o novo, CSI Nova York ou o Castle? O Castle. Castle. Boa! Muito bem. Quem diz primeiro ou... Ganha os dois agora, vá. Ah, uma medalhinha. Pergunta 6. A Leslie Zemeckis entra no Polar Express. Ela é alguma coisa ao realizador Robert Zemeckis? Não. Não. É, a esposa. Eu só disse o mesmo que o Pedro, porque assim ganhava sempre. Exato, para não haver. Foi estratégia. Como estás com a vantagem? A perder-se, garantia a vantagem. Como se chama o inimigo do Turbo Man em Jingle All the Way, aquele filme dos Estados Unidos? E pá, gosto deste filme tanto. Agora não me lembro do nome do inimigo, não sei. Só em procurar no Google ou no IMDb. Não sabem? Não. Chama-se Dementor. E o ator é o Sinbad. É verdade. Pois, Sinbad. Este ator chama-se mesmo só Sinbad. Esse ator não sei quem é, tipo, mas... Ele é bem do resto, é uma merda assim, não é? É lá, o cara ninguém se chama Sinbad, não é? Mas gasta vários filmes. Quantas armadilhas fez o Kevin no Sozinho em Casa 1? 9, 14, 20 ou 32? 14. 32. É 14. Oh, foda-se, já estou a perder. Ai, desculpa. Ora, desculpa, episódio de Natal. Com mil macacos. Põe um bip por cima. Já estou a perder, vá. Pergunta 9. Em que ramo de negócio trabalha o Bill Murray no SOS Fantasmas? Em inglês. SOS Fantasmas. Deve ser. É o Scrooge. É o Scrooge, está bem. Ah, também. Qual é a pergunta? É contabilista. Não. Qual é o ramo de negócio do Bill Murray? Espera aí, o SOS Fantasmas não é o Beetlejuice? Não. É o Scrooge. É o Scrooge, que ele é visitado pelos fantasmas do Natal passado. Não faço ideia. Só procurando também, já não me lembro. Não sabem? Não. É da televisão, é um empresário da TV. Ah, ok. E a gaja que ele anda a mamar é a gaja do Indiana Jones, do primeiro. Deve ter sido o único filme que ela fez para além dos Indiana Jones. É a mãe do Shia LaBeouf. É a mãe do Shia. Última pergunta. Qual é a tradução? Tem que acertar esta. Qual é a tradução em português? Para o filme já o fui. Vince Vaughn e a Reese Witherspoon Four Christmases. 4 Natais? Ah, não, isso é um nome tão estúpido. O Natal do meu, da minha avó e do teu primo, uma coisa assim, né? Uns sogros de fugir. Boa. Era também isso que eu ia dizer a seguir. Pronto, já fui à vida. Pronto, ficas princesa da Disney, Carlos. Pronto, está certo. Tá bem. Ai, nunca ganho, é impressionante. Isto deve estar combinado. Tá, eu tinha aqui as respostas. Ai, o nosso episódio de Natal este ano conseguiu ser pior que o do ano passado, hein?